Panorama Agrícola para 15 de abril de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de segunda-feira de Lua Nova, 15 de abril de 2013. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: falar é prata, calar é ouro. Você confere no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica de leitura. E acompanha no mercado agrícola a safra e o mercado da uva este ano aqui em Santa Catarina. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode conferir na internet este programa e outros acessando o site da EPAGRE ou o site do Governo do Estado ou ainda o portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Leia para as crianças. Desde cedo você pode ajudar o seu filho a desenvolver gosto pela leitura. Estudos indicam que a leitura da mãe para o filho durante a gravidez também é muito proveitosa. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje vamos conversar com Jean-Pierre Rosier, doutor em enologia, gerente de pesquisa da Estação Experimental da IPAGRE em Videira. Como o senhor avalia a safra da uva, o mercado da uva neste momento? Bem, a safra da uva, ela está se finalizando agora nos locais de altitude, onde a safra é bem mais tardia do que nos locais de altitude média que nós temos em Santa Catarina. Ela apresentou, então, uma avaliação qualitativa da safra, né? Uma qualidade das uvas precoces muito boa, uma quantidade um pouco reduzida, pois essas uvas foram atingidas por geadas no final do ano passado, então no início do ciclo da uva, né? E nós tivemos agora então a colheita das uvas mais tardias, que estão apresentando uma série de dificuldades, pois nós estamos com as condições climáticas bem contrárias ao que se quer para a qualidade da uva. Então as uvas de final de ciclo, pela primeira vez, estão apresentando dificuldade em qualidade, pois a maturação não está se concretizando completamente. Então, assim, um panorama. Nas uvas, e elas são divididas em dois tipos de uva. Nós temos as uvas comuns, que são mais do cedo, né? Que são feitos, uma boa parte dessa produção são feitos sucos de uva com ela, e vinhos comuns. E também essas uvas também são consideradas para uvas in natura, né? Essas atingiram um bom preço esse ano, as uvas in natura, elas apresentaram um bom rendimento. Enquanto que as uvas para vinho fino, então, divididas, como eu expliquei, as precoces e as tardias. Com relação ao preço pago ao produtor, o produtor teve uma boa remuneração este ano? Bem, então, o produtor, também nessa divisão entre os dois tipos de uva, né? Correto. O produtor das uvas comuns, ele teve uma remuneração um pouco acima até do esperado, pois como a quantidade diminuiu, então houve um aumento, principalmente nas uvas brancas, a Niagra, houve um incremento de preço, né? Normalmente se tem aí em torno de 80 centavos, chegou a ter um valor próximo a R$1. Isso na uva branca, no início do ciclo, que é a mais competitiva em preço. Depois tem a uva rosada, que já lá começa um pouquinho depois, que ela também atingiu bons preços, teve uma boa remuneração. E a uva tinta, ainda falando nas uvas comuns, a maioria da variedade Isabel, ela também teve uma remuneração dentro do esperado, porque ela não teve uma quebra de safra. E a Isabel, então, ficou aí em torno dos seus 60, 65 centavos Na uva que foi para a indústria, esse valor ficou em torno de 49, 50 centavos o quilo da uva. Isso remunera bem o produtor, né? Pois a uva tem uma estabilidade de produção que realmente faz com que o produtor fique a campo, né? Fique no campo. Ele é uma cultura que ajuda muito a manutenção do homem no campo. Nas uvas finas, e principalmente as uvas de altitude, né, houve uma variação de preço completamente maluca. Tiveram uvas de R$ 4,50 o quilo, no caso da Chardonnay, que foi raridade, porque a Chardonnay sofreu muito com as geadas tardias, então, no início do ciclo, e não teve muito, e quem comercializou num valor muito alto. A grande maioria não vendeu, a grande maioria faz vinho. Então, eu sei de pequenos lotes que foram comercializados em torno desse valor. Né? Já as uvas tintas, que não apresentaram uma qualidade muito, muito elevada para se fazer vinhos tintos de guarda, essas uvas foram comercializadas a uma média de preço bem mais baixa do que a Chardonnay. Ela ficou em torno de R$ 2,00 e elas foram utilizadas para fazer espumante, base de espumante rosé. Então, essa é uma grande variação que se tem de preço e também de produtividade, enfim, de remuneração dos dois tipos de uva. Né? Entendo. GPR Rosé, e para a próxima safra, alguma orientação especial para o produtor? Estamos terminando essa safra, mas para o que se faz agora, os cuidados que se tem, manutenção o máximo possível das folhas da planta, e nós temos também os cuidados, os tratamentos de inverno, né, para evitar que as pragas fiquem alojadas nos vinhedos. Então, isso se faz agora, um tratamento assim que as folhas caírem, né, se faz um tratamento de inverno, e se vai ter, então, armazenagem de reserva para poder ter a brotação normal, e aí sim todo o período de poda e de tratamentos normais durante o ciclo, né? Mas ainda não se tem nenhuma indicação, porque evidentemente é muito cedo e nós precisamos ainda depender das condições climáticas para poder prever alguma coisa. Correto, a poda das videiras lá por junho, julho, agosto? Sim, então nos locais que não tem problema de geadas, né, ou menor chance de geadas, pode ser podadas cedo, que ela não vai influenciar, seria no caso de julho ou agosto. Né? Nos locais de altitude, onde a ocorrência de geadas tardias pode ser problemática, algumas variedades são podadas só quando as gemas estiverem inchadas e elas começarem a mostrar sintomas de brotação. Então aí se poda, né? É o caso da Chardonnay. E isso vai lá para o mês de setembro, né? Início de setembro, tudo dependente das condições climáticas. Né? As variedades como a Cabernet Sauvignon, elas podem ser podadas no cedo, mesmo em altitude, porque elas necessitam de muito incremento de temperatura para iniciar a brotação. Então, não teria problema. O granizo tem sido um problema muito sério na cultura da uva? Sim, o granizo no ano passado foi terrível. Nós tivemos, além das geadas, nós tivemos em alguns locais isolados granizo, que fez realmente estragos consideráveis, né? Que inclusive alguns produtores não obtiveram colheita nenhuma, né? Pelo contrário, tiveram plantas danificadas e aí precisa todo um cuidado, todo um tratamento de poda, repoda, tratamento para o local onde a pedra bate, que fica machucado na planta, né, para evitar a entrada de patógenos que podem dar problema. Né? Mas o granizo é um problema sério. Em alguns locais, por isso se preconiza justamente uma cobertura, uma tela antigranizo para favorecer a produção. Porque os granizos eles apresentam uma rota, que onde acaba acontecendo condições climáticas que é naquele caminho que normalmente ocorrem os granizos. Então, nesses casos, é indicado a tela antigranizo que paga a produção na primeira ocorrência de granizo. Correto. Agradecemos a Jean-Pierre Rosé, engenheiro agrônomo, doutor em enologia da IPAGRE em Videira. Muito obrigado pelas informações sobre a safra da uva, Jean-Pierre. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.